con la lágrima de saudade. Muito bom dia. Vento sobre o mar antigo, som das ondas no destino. Portugal chama baixinho no silêncio do caminho. Pedras frias da memória, cresce a voz de quem partiu. Entre glória e velha história, há um povo que resistiu. Entre deixar-me as lágrimas de saudade e agora vamos ficar com o Paulo Castelo. A cada batida do meu coração, logo assim vem o tema No Teu Abraço. Até já, muito bom dia, 9 horas e 10 minutos. A cidade acorda e o teu rosto está no sol. Num café que eu passo, no som de um cascol. Cada esquina conta um bocado de nós dois. Deixaste um eco em tudo, no antes e o depois. E tento disfarçar. Cada melodia o teu nome eu chamei, yeah. A cada batida do meu coração ouço o teu nome nesta solidão. És o ar que eu respiro, a minha direção, um vício que eu não quero. Em que a tua mão me largou, procuro nos teus olhos um sinal, uma luz, mas só encontro a sombra que a saudade produz. Oh, nono, e tento disfarçar.

seu olhar pra eu me sentir em casa. Aceitaste tudo que eu sou e que eu dou. Transformo meu silêncio no teu aceita, és tudo pra mim. E se o mundo gritar que o amor precisa de barulho, eu fico quieto, mas fico aqui a queimar por ti. Deixa eu ser o silêncio que te envolve devagar, até tu sentires que sem mim aceita o silêncio que te trago. E agora vamos ficar com a Morena Vem Dançar. Logo a seguir vamos ter o Calema com Achei um Amor. Muito bom dia, 9 horas e 24 minutos. Cheguei a casa, luz apagada, silêncio frio na sala vazia. Na mesa ficou só a tua carta e o perfume que ainda sentia. Disse que o tempo mudou contigo, que já não dava para continuar. Mas cada esquina desta cidade ainda me lembra o teu olhar. Diz-me se foi sonho ou despedida, se foi orgulho ou foi paixão. Porque esta noite na avenida ainda danças no meu coração. Morena, vem dançar comigo, só mais uma vez devagar. O destino mudou contigo, deixa a saudade falar. Morena, chega mais perto, deixa o passado ficar. Entre o ritmo e o silêncio, talvez te faça voltar. Passa o verão, mudam as ruas, mas a memória não quer partir. Entre guitarras e luz da lua, ainda te volto a sentir. Os amigos dizem esquece, a vida segue e deixa passar. Mas quando a música começa, só contigo quero dançar. Talvez o tempo cure tudo, talvez te volte a encontrar. Entre a saudade e o mundo ainda há noites por dançar. Morena, vem dançar comigo, só mais uma vez devagar. Se o destino mudou contigo, deixa a saudade falar. Morena, chega mais perto, deixa o passado ficar. Entre o ritmo e o silêncio, talvez te faça voltar. Se a lua ouvir o que eu digo, talvez te leve até mim. Entre a guitarra e o perigo, o nosso tempo não teve fim. Morena, vem dançar comigo, só mais uma vez sem pensar. Se o amor ficou perdido, a noite pode encontrar. Morena, chega mais perto, deixa o passado ficar. Entre o calor deste verão, talvez te faça voltar. Acreditava mais nessas histórias de final feliz. O coração cansado quase a desistir. Mas tu chegaste e mudaste tudo em mim. Teu jeito leve foi ficando. A tua voz me foi tocando. Sem perceber já estava amando. Meu mundo inteiro foi mudando. E agora sou teu por um instante. É que teu toque me subiu. Virou saudade antes mesmo de ser amado. Contigo eu sinto que sou mais. Que tenho forças pra correr atrás. E se amanhã o mundo for tenaz, é contigo que eu enfrento tudo e nunca volto atrás. E agora eu vejo que era contigo que a vida queria me juntar. Tu és abrigo, tu és destino, tu és verdade que eu sempre pedi. Achei um amor aqui com o Calema e agora vamos ficar com a saudade de ti, um pouco quinzumba aqui, romântica, e depois vem a canção da Ribeira logo a seguir. Até já! Saudades de ti,

Foi a canção de Ribeira, a música tradicional portuguesa. E agora vamos ficar com William Brandt com Amar e logo a seguir vamos ouvir mais uma vez o Paulo Castelo. Até já! Nada do que se ama se perde. Fica em nós mesmo sem perceber. Que aprendemos com o amor permanece. É parte de quem eu sou, de quem vou ser. Amar é o sentido maior da vida. É luz que insiste em ficar. Mesmo quando ama se perde, fica guardado no coração, vira força, vira verdade, vira eterna recordação. Cuidado, foi lição que o tempo escreveu. Se hoje eu sou mais forte, mais humano, foi o amor que me ensinou a ser eu. Conta outra história. Foi o amor que me ensinou a viver. Amar é o sentido maior da vida. Nos ensina a permanecer. Nada do que se ama. Aprendemos com o amor, vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Brandt com a Mari. Agora vamos ficar com O Cheiro do Teu Perfume com o Paulo Castelo. Até já. Está escuro, a noite não tem fim. A tua metade da cama ainda chama por mim. Eu tento ser forte, eu tento não chorar, mas a cada respiração tu voltas para me assombrar. Oh, eu lavo os lençóis, eu abro a janela, mas a saudade é uma chama não congela. Yeah. É o eco do teu perfume que não quer passar. É o teu cheiro do meu travesseiro. Tempo cura, dizem que vai passar, mas o relógio parou no momento do teu olhar. As tuas roupas no armário eu já mandei doar, mas o teu cheiro na minha pele não dá pra apagar. Vamos ficar com a Vicky Souza com Sem o Amor, sem o Teu Amor é Tudo. Seu Amor é Tudo, assim é que é. Muito bom dia. Nós somos um do outro e assim sempre será. Nosso amor eterno, como o céu e o mar. Sol do amanhecer, eu e você, noite e luar. Sol do amanhecer, eu e você, noite e luar. Como o brilho do sol no azul sem fim. A escuridão sem fim. Assim eu vejo você, chama-se Sente o Meu Passo, e agora vamos ficar com Traíste-me Sem Pensar. E depois vamos terminar aqui com o Albano e a Romana Poyer. Esta é uma série de músicas. Até já! Eu vou dançar. Hoje a dor vira vitória. Traíste-me sem pudor. No chão ficou a ilusão. Se escolheste outro amor, eu escolho a minha razão. Teu telefone brilhar com mensagens que não devias enviar. Disseste é só amizade, mas eu senti que ias me deixar. No espelho vi um homem só, com lágrimas que ninguém viu. O coração ferido, do que já senti. Não é medo de ficar sozinho, é aprender a me levantar entre mentiras e caminhos. Eu escolho me libertar. Ai, traíste-me sem pensar. A nossa cama ainda cheira a ti, mas já não me prende ali. Promessas caídas no chão, fotos antigas que não voltam mais. Não vou implorar nem mendigar. Quem trai uma vez não muda. A minha vida continua. Hoje eu fecho essa ferida, combatida em luz de neon. Transformo dor em movimento e saudade em som. Traíste-me sem pensar, mas eu aprendi a voar. Entre a dor e a paixão, traíste-me sem pensar. Que bonito tema. E agora vamos ficar com o Albano e Romina Poel, com o Tony Roupa, para terminar esta série de músicas, porque depois logo a seguir vamos ter já aí dois fados para todos vós que gostam de fado e não só. Até já! Come anno senza te. Adesso è qui, aspetta, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, come è difficile restare senza te. E acabamos de ouvir este bonito tema de Albano e de Romani Powell com o Tony Ro, para terminar esta série de músicas que tinha aqui para vos oferecer. E agora vamos ter dois fases, um fado daqui da Cátia Guerreiro e outro do Camané, e esta é para todos vós que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para o seu Delfim, para o seu Mário Lopes, para o Augusto e o Silva também, para o Paulo Jorge Costa, um abraço, para todos vós que gostam de fado. Então vamos ouvir estes dois bonitos fados e depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, como sempre, aqui para todos vós que estamos aí na nossa companhia. E então vamos aqui oferecer estas bonitas músicas, um pouco mais populares que as que acabamos de ouvir, mas é para vocês que estão aí desse lado, e é por vocês que estamos aqui também para vos oferecer estas músicas. Vamos lá então, dois fados aqui já a seguir com a Cátia Guerreiro e o Camané. Até já. Escorre do meu cansaço. teu abraço. Eu quero lançar raízes e viver dias felizes na outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento, muda risas de lamento, apressamos a partida. Solta os cabelos ao vento, muda risas de lamento, apressamos a partida. Aceita o meu desafio, embarca neste navio, rumo ao sol e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem como garras a um passado tão duro. Passado tão puro, esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor, vai dar-me a tua mão. Sobe comigo em costa, porque quando a gente gosta, meus amores, onde estão? Uns partiram sem querer, andam perdidos alguns, outros são meus sem os ter, como se fossem nenhuns. Quando e como os posso ver? Andam perdidos alguns, como se fossem nenhuns. Quando e como os posso ver? Há castelos, há inimigos que não os deixam passar, mas sei que não temem perigos e sei que me ouvem chamar. Quero meus os seus castigos, nos deixam passar. E sei que me ouvem chamar. Quero meus, os seus castigos da rua, da solidão, onde o sol mal chega às flores. Parte vai meu coração teus amores, meus amores vencerão. Parte vai meu coração em busca dos teus amores, meus amores vencerão. São 15 minutos das 10 e acabamos de ouvir estes bonitos fados aqui para todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos passar às dedicatórias e vamos já ficar aqui com, vamos ficar aqui com o Tony Carreira e Dani Brigão. Tony Carreira e Dani Brigão, que vão nos chanter. Estão aqui ao Rádio Fram e o Quanto Houver Mulheres. E celle-là, c'est pour Marise Martin qui a l'écoute aussi, qui est toujours avec nous. Donc voilà, j'ai choisi. Aujourd'hui, Tony Carreira et Dani Brillant, quand tant qu'il y aura des femmes. Juste après, on aura Paula Chara con Chorona. Et celle-là, c'est, ça sera pour Françoise qui est à l'écoute aussi. Et, mais pour l'instant, on va écouter Tony Carreira et Dani Brillant, tant qu'il y aura des femmes pour Marise Martin. Bonne journée à tous, merci pour la compagnie et à tout de suite. É noite na cidade, a solidão invade, nenhum olhar, nenhum sorriso. Procuro em desespero um coração sincero. E sem esperar vejo-te a ti. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será um mundo bem melhor. Pois só uma mulher nos mostra e nos faz ver a verdadeira luz do amor. Mon écran de verre, des hommes font la guerre, au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes, nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. On vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre fille? Maintenant, laissez la place. Vous verrez où elles passent. Elles en feront un paradis. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Et l'amour sera le premier. ferite. Sera sauvé. Tant qu'il y aura une femme, j'aurai envie de croire que l'amour sera le premier. Qu'il y aura des femmes, cantent Tony Carrera et Danny Brillion. Et là, on va écouter Paula Jara pour la Chorona pour Françoise qui elle écoute tout de suite. Llorona parece que están llorando. C'était Paula Jara con La Chorona pour Françoise. Et là, on va écouter Karen Neuville con La Vie au Portugal pour Geneviève qui est à l'écoute. Bonne journée à elle et tous, à vous tous qui sont avec nous. Juste après, on aura un silence qui respire pour Antoine, pour Luis. O Armando que está sempre connosco também. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Tudo de suite. Accordion avec Karen Neuville pour Geneviève. Et agora vamos ficar com Fado Tecno, que tem petito silêncio, que respira, e esta é para o Luís. Logo assim vamos ter Carlos do Carmo para sobrar. Até já. Eu aprendo a escutar. Há silêncios que têm pulso, que sabem continuar. Ausência de fé é o espaço onde eu fico para não me perder. Nem todo silêncio é muro, nem toda pausa é fim. Há respirações profundas que só nascem assim. Este silêncio respira. O tempo abranda em mim. silêncio respira. Tem peso, tem direção. Não me cala, não me apaga. Sustém o coração. Quando o mundo grita pressa, eu fico onde dá sol. Há fados que sobrevivem no intervalo entre dois tons. Não me peças palavras quando o corpo já falou. Às vezes o que não se diz é o que mais ficou. Este silêncio respira, não me deixa cair. Há fados que ficam vivos no espaço antes de seguir. Ficar com o Carlos do Carmo e os Canoas do Teixo para o seu Braga, depois deste bonito tema para o Luís. Até já, muito bom dia. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas faragas, o sol parece morango, o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um fandango. Canuta, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa, as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalrua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Da barra e trazes na aragem branda os gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela, se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordar. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalrua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalrua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. foram os Canoas do Tejo, Carros do Carmo, Poço Braga, e agora vamos ficar com o Charnazabu. Charnazabu que vai nos chanter désormais. Je lui t'aime aussi, et celle-là c'est pour Gilda qui est à l'écoute, et que je vais profiter pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est pas aujourd'hui, mais c'était hier, bon, un petit peu en retard, mais bon, c'est bon anniversaire quand même, Gilda, et plein de bonnes choses. Et donc on va écouter ce joli morceau de Charles Aznavour désormais, et juste après on va jeter au Paul Trindade pour Irène qui est à l'écoute aussi. Voilà. Désormais Charles Aznavour pour Gilda, c'est son anniversaire. Je lui souhaite, c'était hier, mais bon, je lui souhaite quand même un petit peu en retard, mais bon, bon anniversaire Gilda, et voilà. Charles Aznavour pour toi, désormais, c'est le titre de ce joli morceau. À tout de suite. Charles Aznavour désormais pour Gilda, et agora vamos ficar com o Paulo Trindade com Nos Teus Olhos Mora o Fado. Logo assim vamos ter os iniciadores para o Carlos e para a sua equipa de Rabalmão com o tema Deixa-me Só. Até já. Que corria até o meu ser nessa água, havia um frio que me fez renascer. O teu olhar tem segredos que o teu tempo não desfez. E nos silêncios imeros encontrei o que não quis perder. Nos teus olhos marofado que o meu peito aprendeu, canto o amor que me foi dado e o destino que é teu e meu. Teu rosto um perfume que é saudade, misturado com desgosto de quem amou de verdade. Quando falas o meu peito é guitarra a confessar que amar-te é um defeito que o destino quis guardar. Fado, cantou Paulo Trindade para a Irene, e agora vamos ficar com os iniciadores para o Carlos e para toda a equipa que estão sempre com nós também, que é um tema Deixa-me Só. Até já. Deixa-me só, não tentes voltar para mim. Deixa-me só, é melhor ficar assim. Deixa-me só, na solidão do meu quarto, de perdoar. Meu coração já está farto. Só para que vir recordar que já fui teu, que já vivi para te amar. Triste lembrança que recorda o que sofri. Deixa-me tão cansado. Quero dormir e esquecer. Carlos, vamos ficar com o DJ Meque, com a Laurindinha, pouco remixado para a Maria. Até já! Se revela. Laurendinha aqui com o DJ Mel, que é para a Maria. E agora vamos ficar com o Yuzi, com a Saudade da Madeira, para a Clarice. E justa para honrar um tipo de blues, avec la verdade, yoga descalça, por a Chantal, que é a l'écoute aussi. A tout de suite. Aqui que eu usei para a Clarice, e agora um tipo de blues, a Claverdar ligou descalça por Chantal. Bom dia, justa para um orange, page publicitaire. Volvias tarde sem dizer nada. Con los ojos lejos de mí, la casa olía a despedida. Aunque jurabas seguir aquí, ¡no hizo!

Aujourd'hui quand tu danses, à quoi C'était les valses de Vienne pour avec François Feldman pour Martine. Et encore, vamos ficar avec les exploradores et aquí avec les carboeiras pour le Sr. Luís Gonçalves, pour sa esposa. Logo à seguir, vem os, a tentação com os chutes e pontapés para todos os fãs dos chutes. Muito bom dia! Foram os Chutes e Pontapés com A Tentação para Sempre, para todos os fãs dos Chutes, para o seu Eduardo, para a sua esposa, para a Fátima, para todos vós que gostam dos Chutes. E agora vamos ficar com mais um pouco de blues também. Há pouco ouvimos um blues espanhol para Chantal, agora vamos ficar com um blues português com Rui Veloso. Até já! Bandolim e bandolim. Sayago Blues, bonito tema aqui do Rui. E agora vamos ficar com os Nénamos com o Beijo da Funanai. E esta é para a Dona Rosa, que está sempre connosco também. Muito bom dia para ela e para todos vós. Até já. Ficar com o Tony Carreira e o resto, e esta é para a nossa amiga Manuela, que eu sou eu que lhe dedico esta música, que ela já pediu uma música, mas agora vou dedicar esta música, que eu sei que ela gosta. Logo a seguir vamos ter o Frederico François, A Tu Sou Com Neme. Muito bom dia. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Tu sais bien que je

un simple geste et d'entendre vos voix. Pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, Frédéric François. Et encore avant, je vais faire une medley de Volets Roses qui, quand André Lop, quand le bateau de Tahiti, Buenas noches, je parle à comme est que votre também, le Buenas noches. Et aussi Anna Paula, voilà, c'est la musique que je cherchais, le titre. Et on va écouter donc ce petit morceau de face, cette série de medley de Bolero. Et puis après, vamos inéter mais uma dedicatória aqui da parte da Glória para todos vós. Até já! depois desta medley de Bolero Candelope, vamos a ficar com Marco Paulo e a Sempre Que Brilha o Sol, e esta é da parte da glória para todos vós, para todos os animadores, para todos os ouvintes da Rádio Arconselho e para todas as pessoas com problemas de saúde. Muito bom dia. La musique nous réunit jusqu'au bout de l'année.

Amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Acabamos com os chutes e pentapés com a minha casinha, este programa de hoje. Eu voltarei para a semana, como sempre, todas as manhãs, quinta-feira, aqui com muita música para vocês todos aqui que estão aí desse lado na nossa companhia. Quero-vos desejar uma boa continuação desta quinta-feira, boas festas de Páscoa que estão já aí. Boa Páscoa a todos e sejam felizes, sejam prudentes. E muita saúde, sobretudo, para todos vós, e obrigado a todas e a todas pela companhia. Vou-vos deixar, amanhã estará cá o Lourenço, como sempre, também para vos oferecer muita música, e eu voltarei, como disse, para a semana, cá estarei, quinta-feira, que está cá estarei com mais músicas, mais fatos, mais dedicatórias, como sempre. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, boa Páscoa a todos, boas festas. E até para a semana. Muito bom dia, até uma próxima. Muito bom dia a todos. Obrigado a todos pela companhia. Muito bom dia.